Golfo 330, autorizado a final, informe estabilizado. Chamaremos 330. Volta 3226, no seguir 7, puxa, questionamento. 07 autorizado, chama o táxi, Santos 3226. Gente, 0 direita para o localizador 070, homem estabilizado. Direita 070, reportar estabilidade, 543. Salvador, muito boa noite, Azul 4148, desce para o número 50, passa agora o 220. 4148, boa noite, identifique, chega na mar e desça para o nível 050. Identificou, desce ao 050, 4148. As restrições de velocidade para o 4148? 259 na chegada, 4148. 259, 4148. 7-4, decolador 3-3, controle 1-9, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite. Controle, boa noite, voo 7-4. Informação, tráfego meia dúzia de milhas com grau de 150 nós, Boeing 737. Controle, boa noite, gol no 714. Gol no 714, conta do radar de decolagem, ficou para o nível 230, saída Pouca. 230, Pouca, no 714. Bom dia, eu vou no 9. Olha. Me escuta? Zero, copia? Autorizado Campina Grande, nível 390, via Pêndulo 10 até Neuma, após direto destino. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Zipar, controle em 119, decimal 8, e aciona 5132 no transponder. Bono 330, 2 milhas em Serra, boa noite. Bono 330, boa noite, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 070 graus, 09 nós. Reportado a baixada destravada, livre pouso 10, 330. Negativo, a intensidade 1, ok? Cheque equipamento e aguarde para o cotejamento, gol no 606. E aguarde. Controle Salvador, boa noite, habitante 6746, em descida, cruza o 200, sende a informação Alfa. Boa noite, habitante 6746, identifique, chega na mar e desça para o 060. Identificou, chega via mar e para o 060, habitante 6746. Não, normal, baixar travado. Jeep 5436, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso, pistão no zero, para cheque, vento 070 graus, 09 nós e o ajuste no zero, 12, informarei pista livre. Baixado e travado, 330, 3 milhas do pouso. POB 150, alterna Fortaleza, 2 horas e 40. 226, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero, reporte no ponto de espera, pronto para decolagem, o ajuste no zero, no 2. Sim, Juliette Alfa até o ponto de espera, no 0, 326. No 330, já baixado, travado? Afirmativo, está a 2 milhas da cabeceira. Ciente, vento 070 graus, 09 nós, pouso autorizado, pista no zero. Sempre pouso no 0330. No 330, solo aos 38, libere a direita, táxi autorizado via Alfa Índia, posição número 3. Alfa Índia pro 3330. IP 5436, vento 080 graus, 119, pouso autorizado, pistão no zero. 36, livre, pouso no zero. Desça para 2 mil pés, ajuste no 012, informe no localizador número 2 na aproximação. 10 com 1012, azul 4148. Objeto 6746, desça para 3 mil pés, 1012, número 3 na aproximação. 3 mil pés com 0012, número 3, objeto 6746. 1714, chama agora Recife, 12685 e alternado 12545. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Boa noite. 3226, Alim mantém pistão no zero. Alinha e mantém, 3226. Gol 994, aprovação Maceió, nível 350. Gol no 994, Maceió 350, por gentileza, aguarde um minutinho para a cópia. E 5436 no solo aos 40, direita agora liberando, autorizado táxi via Alfa Índia, posição número 1, pátio principal. Alfa Índia, posição 1, pátio principal, trip. 3226, vento 080 graus, 10 nós, autorizado decolagem, pistão no zero. Decolagem, 2 a 0. interceptando o localizador com a pista vista, tem 3520. 3520, completa final, torre 186, tem um bom posto. 186 até já, tem 3520. Salvador, boa noite, TAM 3520, 1,5 milha para o Índia Sierra, baixar travado. TAM 3520, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 080 graus, 10 nós e o ajuste no zero, 11 agora. Autorizado pouso na pista no zero, ajuste no zero no 1, TAM 3520. TAM 3226, decolado aos 42, controle, transfere 119.8, bom voo. 48, bom trabalho. Autorizado Maceió, nível 350, via Peruísque 58, até Orágua, após DCT Mike Charlie Eco, após direto destino, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Controle 119.8 e aciona 5126 no transfondo. Autorizado Maceió, 350, via Peruísque 58, Orágua, Mike Charlie Eco. Roda 10, Puca, Aracaju. Voo controle 198, voo transponder 5126, voo 994. Protejamento correto, chame pronto para o pushback treinamento. Voo 1994. Torre, o trip 5436, confia. Posição de parada para o trip? 01. Gente, 01, grato. Só confirmando 2-3 a bordo? 1-2-3, né? 1-2-3. 1-2-3, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero. Reporte no ponto de espera, pronto para decolagem, ajuste no zero, no 1, gol 1805. Vai reportando no zero, táxi via Juliette Alfa. No mês, 06, pushback, no mês, portão 2. 606 no 02, autorizado, chama o táxi. Chamaram o táxi, 06. O objeto de acesso para o meio, deixa para 2.000 pés, informe no localizador. 2000, informa o localizador, 6746. Setor localizador, baixado, travado, azul, 4148. 4148, completa a aproximação, torre 186, tem um bom posto. 186, grato, boa. Cliente, livrando à direita, Alfa e Juliette para a posição número 5 no pátio principal, tá? 3520. Torre Salvador, azul, 4148, está na final do procedimento, baixado e travado, pista vista. Azul 4148, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 12 nós. Vive pouso 4148. Voo 994 no meia dúzia autorizado, apenas atentando ao parqueamento do Airbus da TAM, que vai ingressar via Juliette por 05, ok? Está autorizado, chame o táxi no meia dúzia. Quanto era o táxi no 994? Localizador, Juliette 6746. Objeto 6746, chame a torre 286, até o meu ponto. 286, boa. Tá 3520, tá suficiente. Esse 12685 e alterna 12545. 2685, 2545, portanto 3226. 070 graus, 129 e o ajuste no 011. 1011, aguarda a pista livre, objeto 6746. No solo aos 49, liberando agora a pista, táxi autorizado via Alfa Reporta antes da táxi da Juliette para ingresso. Via Alfa Reporta antes da Juliette para ingresso, 4148 azul. Webjet 6746, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 12 nós. Leve pouso na 10746. Tono 606-90 agora, alterna porta 6 com 4 horas e 50. Tono 606, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera, pista 10 como número 2. Reporte no ponto de espera, pronto para decolagem, gol no 606. Índia Alfa como número 2, semana pronta. Salvador, 1994, para táxi 163 a bordo, 2h20 de autonomia, alternativa Salvador. 994, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no zero. Reporte no ponto de espera, pronto para decolagem, o ajuste no zero, no 1. Juliette Alfa para pista 101, 1994. 1805 ali, mantém pistão no zero. Salvador, boa noite, Portugal 024. Lima, papá, papá, tango, flight level 370, stand by to wait to see clearance. Lima, papá, papá, tango, flight level 370, standing by. Just to confirm, which SID are we expected to perform? Expect Puka Departure, Papa Uniform Charlie Alpha, and Zipar Transition, Zulu India Papa Alpha Romeo. Okay, standing by for clearance, and we will expect Puka Departure, Zipar Transition, at Portugal 024. ...6746, solo 53, táxi autorizado via Alpha Kilo, pátio 3. Alpha Kilo para pátio 3, 6746, obrigado, boa noite. Do 4148, ingressa via Juliette, remota 13, pátio principal. Via Juliette para remota 13, azul 4148. 1805, autorizado decolagem pistão no zero, vento 070 graus, 109. Salvador, 35317, cliente na informação Bravo para Belém, pronto cópia. 5317, Belém 380, segundo para cópia, aguarde. Aguarde. Obrigado, bom, zero, bom, bom. Decolar 255, controle 119.8, bom voo. Controle 119.8, 1805, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, voo 1805, decolou na sua escuta, Puka Zipar. Voo 1805, contato radar, voa para nível 370 na frente de Puka. 370 para onde Puka, 1805. 06 vai aguardar mais 2 minutinhos para a decolagem devido à aeronave precedente no mesmo perfil de saída, ok? 06, sim. Portugal 024, right to copy. É Portugal 024. Clear de Lima, Papatango, flight level 370, via Upper Zulu 10, until Natal, November Tango Lima, after Upper November 873, until India, November Tango Oscar Lima, after flight plan route, Salvador Departure 119.8, Squawk 5134. Clear Lima Papa Tango, flight level 370, then via Upper Zulu 10 until Natal VOR, then Upper November 873 until Intol, flight plan route, departure 119.8, Squawk 5134, please confirm SID Puka and depart transition in Portugal 024. Okay, runway takeoff 10, left turn after takeoff, Puka departure and depart transition, Portugal 024. Okay, runway 10 left turn, Puka departure, Zipar transition at Portugal 024. With back correct, report red for startup and push, Portugal 042. Wilco, Portugal 024. Runway 05, apresente foi direto ao Zipar. Zipar, runway 05. Objeto 5837, livre ILS, desça para 2000, encontre no localizador. Entrou 5837. Primitivo, autorizado final, informe estabilizado. Informará. Uno 994, pronto, considero no zero. Uno 994, ali mantém pistão no zero. Ele mantém o 994. Oi, é o trip 5317, teria somente a saída prevista? Tá pronto para cópia, Belém 380. Ativo, ativo, senhorita. Sente autorizado Belém, nível 380, via Pesulu 41. Decola da 10 com curva à esquerda, porém vai manter o perfil da saída até 2000 pés, após iniciar a curva à esquerda. Vai manter a radial 350 do VOR de Salvador por 20 milhas e após voa posição alto. Controle em 119.8 e aciona 5115 no transponder. Confirme o transponder? 5115. Só um minutinho para o cotejamento, trip 5317. Gol no 606, decolada 0300, controle em 119.8, bom voo. 98, bom dia. Trip 5317, coteja. Autorizado Belém, Abruzulu 41380, pista em 110. Mantenha o eixo da pista 2000 após a esquerda, limitada a radial 350 por 20 milhas após alto, saída alto, controle 119.8, transponder 5115, trip 5317. Gente, só confirmando, a posição seria alto, alfa.